Eu acho o seguinte, quando a gente concretiza alguma coisa que a gente planejou, é dia de comemorar. Hoje o América comemora a possibilidade de ter em Belo Horizonte, em Minas Gerais, uma arena multiuso que vai atender o futebol mineiro, em especial o América. Eu acho que é um marco na vida do América, é a concretização de muito trabalho, de muitas pessoas. Eu sou grato ao governo federal, ao governo estadual, à prefeitura e a todos que participaram desse pontapé inicial. Não acabou ainda, começou hoje, mas hoje é dia de comemorar. Comemorar uma coisa que exaustivamente falei à mídia, falei à imprensa, que iríamos conseguir. E conseguimos. Agora temos que cuidar da obra para entregar um belo estádio, que eu considero o torcedor hoje um cliente. Nós temos que dar serviço. E nós queremos que essa arena seja o exemplo disso. O Independência Novo vai ser o primeiro estádio que vai cuidar do torcedor. Salomão, muito mais que a casa de Atlético, Cruzeiro e América, Independência se torna a casa do Belo Horizontino? A casa da comunidade do bairro, a casa da cidade, de todos. É futebol, cultura, lazer, espaço multiuso. Aqui nós estamos desenhando uma coisa diferente. E Belo Horizonte tem que comemorar e Belo Horizonte merece. Porque o mineiro adora esporte, adora futebol e ele merece isso.